Salve a todos que ouvem minha voz, para que assim guardem os mandamentos. Educar-se primeiro em ser amável, com toda a vida animada, e evitar o erro de matar qualquer criatura. Para que assim conheça as aventuras da vida longa, educar-se em evitar o erro do furto. Para que assim podes ter tudo que desejas, evitar o adultério, e com essa virtude podes conhecer a aventura de uma mente pura. Para que não sofras com desejos insatisfeitos, evitar a mentira, e com essa virtude ver, podes conhecer a tranquilidade da mente que advém com o cultivo da verdade. Evitar a falsidade, para que poder desfrutar da alegria e companheirismo daqueles que seguem teu ensinamento. Evitar ofender os outros, para que podereis ter a mente serena que advém de viver em paz com os outros. Evitar as más conversas, para que conheças a aventura da mútua e harmoniosa compreensão. Evite a avareza e conheça a tranquilidade que advém de uma mente livre de toda cobiça. Evite a ira e ame-se uns aos outros. E por último, não menos importante, evitar a ignorância, e podeis entender, não negligenciar a lei da causalidade. Guarde esses mandamentos dentro de você e colhe o fruto da felicidade e uma vida plena, irmão, porque a vida é curta, mas estrada eterna é longa. Evitar a falsidade, para ter poder de santo e alegria, e companheirismo daqueles que seguem teu ensinamento. Evitar ofender os outros, para que podes ter a mente serena que advém de viver em paz com os outros. Evitar as vãs conversas, para que conheces a aventura da mútua e harmoniosa compreensão. Evite a avareza e conheça a tranquilidade que advém de uma mente livre de toda cobiça. Evite a ireza e conheça a tranquilidade que advém de uma mente livre de toda cobiça. Evite a ira e amem-se uns aos outros. E por último, não menos importante, evitar a ignorância, e podes entender e não negligenciar a lei da causalidade. Guarda esses mandamentos dentro de você e colhe o fruto da felicidade e de uma vida plena, irmão, porque a vida é curta, mas a estrada eterna é longa.